vocês falam que nós cometia erro de português. Alguma vez já sentiu sozinho? A verba da saúde corre. Oficialmente eu não tô formado em nada. Faça arte do tipo que transforma. O artista se apresenta. Nós somos da imagem e semelhança da nossa vivência. Eu sei o exato momento em que minha autoestima foi construída.